passou o meu amor e com furor jogou no ralo. Me fez de trouxa, pagando de homem romântico, bandido e respeitado nos quatro cantos. Eu era firme, corrida com você e tudo. E na penita era eu que atracava com jumbo. Juras de amor, cartas maravilhosas, desenhos lindos, poemas com corações e rosas. E o grito de liberdade ecoando no raio. Fiquei eu sendo a dama e você sendo o rei do baralho. Fácil olhar pro lado e contar com alguém. Mina de responsa, por aqui existe uma em cem. Advogado e pá, visita nunca faltei. Mãe do seu filho e do seu lado eu sempre trinquei. E você, de ideinha com minhas amigas. Amigas não, né? Putas pra lá de vadias. Eu perdoei uma vez, eu perdoei duas vezes. E a terceira em diante ia ser diferente. Eu vou dar linha e você vai cair no buraco. E pro seu filho você será mais um fracassado. Você pagou pra ver, então segura o rock. É lamentável pra você, mas não tem boa sorte. É lamentável pra você, mas não tem boa sorte. Você não soube me amar. Eu sinto calafrio e o céu anunciar. Deus pode me julgar. Deus pode me julgar. Você não soube me amar. Vagabunda se fazendo de minhas amigas. E nos motel, cocaína, bebidas, orgias. A minha cara é cobrar e eu vou cobrar do cara que me tirou e fez da minha imagem de palhaça. Me espancava loucão, depois pedia perdão. Eu por amor ou talvez medo da solidão. Perdoava tudo e tinha uns bang da hora. Carro do pão, quando não, uma joia mais nova. Mulher que ama os brinco, os anel, as pulseira. Na cama enfeitada, truta parece sereia. Eu tive tudo, mas menos seu amor sincero. Filha da puta que apodreça de vez no inferno. Seu filho nem sequer vai ouvir falar de você. Vai crescer sem pai, mas um dia eu vou dizer que ele errou demais, não pude perdoar. Que vacilou demais, não soube me amar. Que ironia da justiça, sua preventiva. Cantou agora foragido, mais um latrocida. E quem tiver com você, que segure a responsa. Você não soube me amar, eu quero é que se foda. Última vez que eu vi falar de ti, tava magro e doente, tirando cadeia sem fim. Sem visita, sem as puta, dinheiro, sem nada. Advogado do estado é gravata fantasma. É lamentável, é triste, somente recordação. Você não soube me amar e morra na prisão. Soube me amar. Você não soube me amar. Eu sinto calafrio e o céu anunciar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Você não soube me amar. Eu sinto calafrio e o céu anunciar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Você não soube me amar. Eu sinto calafrio e o céu anunciar. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Você não soube me amar. Soube me amar.